Pasta 7. Cultivando relacionamentos conscienciosos no trabalho. Quando despertado por todas as coisas, a separação entre você e os outros se desfaz. Dogen Zenji, Genju Koan. Entre aspas, o inferno são os outros. Escreveu o filósofo francês Jean-Paul Sartre. Ele estava a metade certo. A outra metade diz, dois pontos, entre aspas, o céu também são os outros. Trabalhar numa organização implica necessariamente em trabalhar com outras pessoas, colegas, chefes, clientes, fornecedores ou público. Nossos relacionamentos com as outras pessoas é que nos dão a maioria de nossas dores de cabeça. Mas esses relacionamentos também podem nos proporcionar muita alegria. Sabe-se que alguns banqueiros costumam dizer, dois pontos, abre aspas, este seria um ótimo lugar para trabalhar, não fosse pelos clientes, fecha aspas. Às vezes, os funcionários das universidades comentam, dois pontos, entre aspas, este seria um ótimo lugar para trabalhar, não fosse pelos estudantes. Editores de livros, entre parênteses, não os nossos, é claro, nunca, nunca. Volta e meia, murmuram, dois pontos, abre aspas, este seria um ótimo lugar para trabalhar, não fosse pelos escritores, fecha aspas. Onde quer que você trabalhe, certamente consegue identificar grupos de pessoas que dificultam sua vida. Chefes reclamam dos funcionários, funcionários reclamam dos chefes. Não é curioso? Todos parecem achar que o problema são os outros. Mesmo assim, muitos que trabalham em casa reclamam que sentem falta é das outras pessoas. O que fazer? Aparentemente, não conseguimos viver com os outros, mas tampouco podemos viver sem eles. Woody Allen resumiu muito bem o problema no final de seu filme Anyhow, entre parênteses, noivo neurótico, noiva nervosa, quando virou-se para a câmera para comentar uma velha piada. O sujeito procura o psiquiatra e diz, dois pontos, abre aspas, doutor, meu irmão é doido, ele acha que é uma galinha, fecha aspas. E o médico diz, dois pontos, entre aspas, bem, e por que você não diz a verdade para ele? O sujeito responde, dois pontos, entre aspas, até poderia, mas preciso dos ovos. Bem, acho que é isso que achamos dos relacionamentos. Sabe como é? São totalmente irracionais, malucos e absurdos, três pontos. Mas creio que continuamos a nos relacionar, três pontos, pois, três pontos, a maioria precisa dos ovos. O Buda compreendeu esse dilema, e boa parte de seus ensinamentos trata da maneira de viver em comunidade com outras pessoas, de como podemos trabalhar juntos em organizações, conseguindo os, entre aspas, ovos, de que precisamos, sem magoar os demais nesse processo. As páginas a seguir vão ajudar você a atingir essa meta difícil sem ter de pisar em ovos. O Buda nos ensina que, na verdade, existimos apenas em nossos relacionamentos. É por isso que seu poder é tão grande. É por isso que eles podem ser o céu ou o inferno para nós. Os relacionamentos são eternos, nós não. Seja na escolha de líderes, na formação de equipes, no treinamento de funcionários ou na cessação de conflitos, estamos criando relacionamentos, estamos trabalhando através dos relacionamentos. Os ensinamentos do Buda podem transformar esses relacionamentos no próprio caminho do despertar. Parte 2. O trabalho com outras pessoas. unidade na diversidade. Como a atenção nos ajuda a conviver com os outros? Ele dá aquilo que é querido, faz aquilo que é difícil, tolera o que é doloroso, admite seus segredos, preserva os dos outros, ajuda quem necessita e nunca rejeita os arruinados. Anguttara Nikaya, 7.35. O caminho que conduz ao trabalho consciencioso não é, definitivamente, o mais fácil e nem o mais suave. O Buda sabe que, para superar o sofrimento e encontrar a felicidade, precisamos abrir mão de muitas das coisas que, à primeira vista, parecem bem naturais. Como humanos, nossa tendência é procurar a maneira mais fácil de fazer as coisas, apegarmo-nos àquilo de que gostamos, evitarmos a dor, ocultarmos nossos segredos dos outros e evitarmos pessoas de status inferior ou que se arruinaram em virtude de alguma circunstância da vida. Entretanto, se seguirmos essas tendências, não iremos cultivar bons relacionamentos com nossos colegas de trabalho. O local de trabalho será do tipo, entre aspas, procurando pelo número 1, e todos vão se sentir mal. Se quero manter bons relacionamentos com os colegas, devo seguir a orientação do Buda da melhor maneira possível. 2. Dando aos outros, mesmo quando me sinto egoísta. Assumindo tarefas árduas que precisam ser feitas. Tolerando situações difíceis sem reclamar. Sendo honesto, admitindo meus erros e pedindo ajuda. Mantendo as confidências que compartilham comigo e sendo leal com amigos que podem estar passando por algum escândalo ou desgraça. Se quero receber tais coisas dos outros, preciso dá-las antes. O que o Buda diria sobre a regra de ouro? Philip perguntou a Suzuki por que os japoneses faziam xícaras tão finas e delicadas que se quebravam facilmente. Abre aspas. O problema não está em sua delicadeza, mas no fato de você não saber manuseá-las. Você precisa se ajustar ao ambiente e não o contrário. Fecha aspas. David Chadwick, To Shine One Corner of the World. 1. O Buda compreendeu o ego e nossa tendência a nos considerarmos como parâmetro para avaliar e julgar a tudo e a todos. Nosso ego é um parâmetro conveniente, mas é impreciso, pois tudo que for diferente parecerá defeituoso. A intenção por trás da regra de ouro é boa. 2. Tratar os demais do modo como queremos ser tratados costuma gerar bons relacionamentos. Mas há uma falha importante nesse raciocínio. 2. Presume que todos são como você. Basta olhar para sua família para perceber que não é bem assim. Certamente os seres humanos são tão diferentes quanto flocos de neve. Podem parecer os mesmos à primeira vista, mas quando olhamos de perto, descobrimos diferenças notáveis. O Buda poderia sugerir trocarmos a regra de ouro pela pedra preciosa tripla. Trate os outros tal como eles querem ser tratados. Em vez de criticar a xícara de chá por ser, entre aspas, frágil demais, pense em mudar a maneira como você segura a xícara. Em vez de julgar os outros como, entre aspas, diferentes, entre parênteses, e, portanto, difíceis, pense em descobrir mais a respeito deles, para que o relacionamento seja realmente mútuo. Num mercado global, com uma força de trabalho pluralista, flexibilidade e adaptabilidade não são opções, são práticas fundamentais. Com efeito, a uma versão budista da regra de ouro, dois pontos, entre aspas, não fira os outros de maneiras pelas quais não deseja ser ferido, entre parênteses, o Dhanavarga 5.18, entre colchetes 139. Aquilo que queremos varia imensamente, mas o que desejamos evitar é mais ou menos igual no mundo todo. Por isso, seja mais modesto ao exportar seu egoísmo e ajuste-se ao ambiente. O fato de ser Buda no trabalho vai me permitir influenciar os outros? Ele tem uma enorme eloquência para falar de verdades profundas. É extremamente hábil para explicar posições e conciliar extremos. Sua eloquência é incessante. Seu intelecto, seguro, irresistível. Vimalakirti Nirdesha, Sutra 5. Pense em alguém que você conhece no trabalho e que é muito influente. Alguém que os outros ouvem e respeitam. O que faz essa pessoa ser influente? A menos que ela faça parte da família do chefe, sua influência se dará por dois motivos, dois pontos. Competência e caráter. Respeitamos uma pessoa porque ela é competente, hábil em seu trabalho, é talentosa, esperta e bem treinada, e produz resultados. Também a respeitamos porque ela tem bom caráter. Dois pontos. É honesta, compassiva, trabalha bastante, é responsável e ética. Toma iniciativas e é uma boa pessoa. Para ser influente, você precisa ter competência e caráter. Precisa conhecer seu trabalho e fazê-lo bem feito. E deve ser visto como alguém íntegro, de forma consistente, fazendo aquilo que diz. Para arrematar tudo isso, se você consegue desenvolver a capacidade de se expressar consistentemente, ninguém conseguirá detê-lo em sua carreira. Sua influência será irresistível. Se você não sabe se expressar tão bem quanto gostaria, talvez seja hora de se filiar aos Toastmasters, asterisco, entre parênteses, ou neste caso, talvez aos mestres taoístas, dois asteriscos. Notas de rodapé, asterisco, organização sem objetivos lucrativos, dedicada à melhoria das competências de comunicação, discurso público e liderança, através de clubes disseminados a nível mundial. Entre parênteses, da Wikipedia, n.t. Dois asteriscos, os autores fazem um jogo de palavras com Taoist Masters, entre aspas, mestres taoístas, em inglês, entre parênteses, n.t. Fim das notas de rodapé. Será importante, entre aspas, fazer algo mais pelos outros? Dar de si é a mais elevada expressão da boa vontade do poderoso. Até a areia, dada em ingênua ignorância, é um bom presente. Como seu efeito é bem grande, nenhum presente dado de boa fé para alguém que o recebe dignamente é pequeno. Jatakamala 3.23. O Buda ensinou num nível profundo aquilo que temos ouvido há anos, dois pontos, entre aspas, o que vale é a intenção. A mente importa. A mente generosa sempre encontra alguma coisa para dar. Chefes espertos sabem que o que motiva as pessoas é o reconhecimento. A dádiva de um sorriso, algumas palavras apropriadas num elogio público, um pequeno presente, podem fazer com que as pessoas se sintam queridas e reconhecidas. Presentes mais substanciosos também podem ser bastante eficazes, desde que dados de boa fé. Mas tome cuidado, dois pontos. Pequenos presentes e lembrancinhas podem sair pela culatra quando parecem condescendentes, superficiais ou manipuladores. Para ser eficaz, o presente deve ser significativo para quem o recebe. Do contrário, os empregados podem perceber a intenção por trás deles e se tornarem cínicos. Empregados espertos sabem que também têm o poder da dádiva. Fazer algo a mais pelos clientes gera fidelização e faz com que o cliente volte e recomende a empresa. Fazer algo a mais pelos colegas é uma forma de investir no banco interpessoal. Assim, quando precisar de ajuda, poderá contar com a boa vontade deles. Presentes como atenção, preocupação e interesse são formas poderosas de formar relacionamentos com os outros, e ir um pouco além gera confiança, espírito de equipe e moral forte. Há milhares de maneiras de fazer um pouco mais pelos outros. Dois pontos. Leve flores de seu jardim e dê-as para alguém. Pergunte ao colega que parece estressado ou agitado se pode ajudá-lo de algum modo. Dê a seu chefe um artigo que você acha que pode interessá-lo. Acrescente um item extra quando um cliente fazer uma compra vultosa. Acrescente um item extra quando um cliente estiver com algum problema. Ofereça-se para ficar até mais tarde para ajudar a cumprir um prazo importante. Mostre interesse pela família dos colegas. Mostre que você os valoriza como pessoas. Envolva-se em atividades e programas patrocinados pela empresa, como Junior Achievement, asterisco, United Way, 2 asteriscos, doações de sangue, filiais locais dos clubes Boys and Girls, 3 asteriscos, e assim por diante. Notas de rodapé, 1 asterisco, organização sem fins lucrativos que promove o empreendedorismo entre os jovens, entre parênteses, N.T. 2 asteriscos. Organização sem fins lucrativos que visa garantir a filantropia a populações carentes dos Estados Unidos, entre parênteses, N.T. 3 asteriscos. Organização que proporciona programas de aprendizado para jovens, entre parênteses, N.T. Fim das notas de rodapé. Fazer algo a mais é sempre bom, não só para a outra pessoa, como para você mesmo. São gestos de estima. Como lidar conscienciosamente com os padrões diferentes que, em geral, usamos para nos confrontar com os outros? Os erros e defeitos dos outros são tão evidentes, mas os nossos são difíceis de ver. Dhammapada, 252. Você já percebeu que usamos um padrão duplo quando comparamos o comportamento de alguém com o nosso? Ah, sim. Você percebe isso quando os outros o usam. Mas é este o motivo pelo qual não o percebemos em nós mesmos. 2 pontos. Julgamos-nos por nossas intenções, mas julgamos os outros por seu comportamento. Isso não é justo. E o Buda nos adverte para não fazê-lo. Tal como Jesus, entre parênteses, ver Mateus 7:2.3. Nós, entre aspas, nos enganamos, os outros, entre aspas, cometem erros. Pense a respeito. É por isso que julgamos tão rapidamente os defeitos e erros alheios. 2 pontos. É muito fácil percebê-los. Não lhes damos crédito algum por suas boas intenções, pois não podemos ler suas mentes. Mas, no que concerne ao nosso próprio comportamento, sabemos que visamos o bem e nos recompensamos por isso. Abre aspas. Não foi esta a minha intenção. Não queria que isto acontecesse. Fecha aspas. Tentamos envolver nossos erros com propósitos puros e esperamos que os outros nos compreendam e perdoem. Mas isso provém, repetimos, da ilusão de que as pessoas estão separadas umas das outras, quando, na verdade, estamos todos interligados, conectados. Se um dia chegarmos a perceber que não estamos separados, esse padrão duplo vai desaparecer. Até lá, o Buda sugere que devemos dar aos outros o benefício da dúvida. Assim como você se dá crédito, dê-o aos outros. Há algum problema em ter um, entre aspas, cônjuge no trabalho? Tanzan e Equido estavam caminhando por uma estrada enlameada, sob a chuva. Ao chegarem a uma curva, viram uma bela mulher num kimono de seda, incapaz de atravessar a lama. Entre aspas, venha, disse Tanzan, e carregou-a. Equido não falou nada até a noite. Como não conseguiu se conter, perguntou, dois pontos. Abre aspas, nós, monges, não tocamos em mulheres, especialmente as bonitas. É proibido. Por que você a carregou? Fecha aspas. Tanzan respondeu, dois pontos. Abre aspas. Eu a deixei do outro lado da estrada. Você ainda a está carregando. Fecha aspas. The Book of Sand and Stones. Entre parênteses, o livro de areia e pedras. Caso 14. Quando homens e mulheres passam muitas horas trabalhando juntos, às vezes formam-se amizades íntimas, dois pontos, pares de pessoas que se veem unidas por interesses comuns, deveres e responsabilidades similares, e até sofrimentos, compartilhados num ambiente corporativo competitivo ou enfrentando junto um chefe difícil. É compreensível o fato de estes pares desenvolverem uma camaradagem que vai além do perfil típico de coleguismo. Mas será que isso é bom? A história que apresentamos nos dá a resposta. Dois pontos. O que importa é aquilo que acontece em sua cabeça. Você pode ser equido e seguir as regras, ficando repleto de dukkha, mas também pode ser Tanzan, menosprezar as regras e livrar-se de dukkha. Não há nada de intrinsecamente bom ou mal em tocar numa mulher. Não há nada de intrinsecamente bom ou mal em ter um, entre aspas, cônjuge no trabalho, além de um cônjuge em casa. A validade dessas ações depende de nossas intenções e interações. Se você for capaz de manter uma amizade especial com um colega, sem que isso ameace ou prejudique seu amor e sua dedicação a seu cônjuge, não há problema. O fato de ser consciencioso faz de você um ouvinte melhor? Aquele que não ouve cresce como um touro. Seus músculos incham, mas não seu cérebro ou sua sabedoria. Dhammapada 152. Abre aspas. Deus nos deu dois ouvidos e apenas uma boca. Deveríamos usá-los nessa proporção. Fecha aspas. Muitos líderes de sucesso repetem isso e seu sucesso é testemunha do valor do ditado. A habilidade mais subdesenvolvida e menos utilizada em organizações de todos os tipos e tamanhos é a arte de ouvir. É espantoso o que podemos aprender, como podemos ficar mais espertos, simplesmente ouvindo. O Buda diz que não nos tornamos sábios falando, tornamos-nos sábios ouvindo. Você acha que o Buda passou os anos que conduziram à sua iluminação falando ou ouvindo? Ao ouvir individualmente, você aprende com os outros. Ao ouvir em grupo, quando todo o grupo ouve com atenção, aprendemos mais ainda. Por exemplo, em práticas de conselho inspiradas nos nativos norte-americanos. Abre parênteses. nas quais os participantes se comprometem a ouvir sempre, enquanto os outros falam, e com isso não conseguem pensar antecipadamente em suas próprias palavras. Fecha parênteses. Aprendemos sobre os outros, aprendemos sobre nós mesmos e aprendemos quem somos juntos, como um grupo. Ouvir de verdade liberta você de maneiras totalmente novas. Como um Buda recebe um feedback negativo? Quando recebo palavras produtivas que não foram buscadas, que me aconselham de forma útil e habilidosa, devo aceitá-las com gratidão, sempre, procurando aprender com todos. Bodhisattva 5.74. Se há uma coisa que a maioria das pessoas detesta, é uma crítica ou um conselho que não foi solicitado. Magoa nossos sentimentos. Não estamos preparados para ouvi-lo. Não pedimos o feedback alheio e somos tomados pelo ressentimento. Tendo como raiz essa postura mental negativa, a raiva fervilha. Com isso, o conselho inesperado não nos ensina muita coisa. O compassivo monge e estudioso Shantideva diz que devemos abrir mão do ego para perceber que há valor em ouvir o feedback dos outros, principalmente quando não pedimos por ele. Se cedermos à mágoa, não vamos aprender com ninguém. Mostrando-nos gratos, aprendemos com todo mundo. Se quisermos mesmo ser sábios, vamos considerar todos como nossos professores. As lições mais importantes que precisamos aprender podem vir das fontes mais improváveis. Ouça com atenção quando alguém lhe der um conselho. Dois pontos. Pode ser o Buda falando com você. O truque para treinar colegas. Eu não deveria mostrar a estrada apenas com um dedo, e sim usando um gesto respeitoso, estendendo o meu braço. Deveria indicar o caminho à frente. Bodhisattva 5.94. A coisa mais importante a se ter em mente quando treinamos ou ensinamos alguém é o respeito. Acima de tudo, você deve respeitar o aprendiz e o fato de que ele está no ponto em que está em sua própria carreira e caminho espiritual. Se for ensiná-lo, deve encontrá-lo no ponto onde ele está. Então, você poderá convidá-lo a percorrer o caminho, aprendendo aquilo que está se propondo a ensinar-lhe. Não lhe diga o que fazer. Convide-o a fazer o que você está sugerindo e demonstrando. Quando compartilhar seus conhecimentos, projetando uma energia autêntica, seus aprendizes vão querer aprender com você. Bem, na maioria das vezes. Todo aprendiz tem o poder de concordar ou de se recusar a aprender. O professor não pode controlar isso. Tanto BJ quanto Franz têm muita experiência com aprendizes que não cooperam. Se somos sábios, identificamos e respeitamos as opções de nossos aprendizes, até a opção de chegar atrasado, de ser rude, de faltar e assim por diante. Se quiser ajudar outras pessoas a trilhar a estrada do trabalho consciencioso, convide-as, não conte a elas. Às vezes, esse caminho é árduo. Quando você transmite em seus ensinamentos seu próprio compromisso com o aprendizado, está respeitando tanto o aprendiz quanto o processo. Se o aprendiz não reage, você ainda tem a tarefa de ensinar pela frente. Seja impecável e ainda encontrará satisfação nesse trabalho. Como podemos criticar de maneira construtiva? Criticando alguém, o professor espera ensinar. É tudo. Professor Zen Bankei. Dialogues. Durante anos, Bankei treinou o cultivo de sua mente de Buda e, naturalmente, também foi professor. Ele sabia como é difícil mudar e como é difícil ajudar quem precisa de ajuda para mudar. Sabia que, nesse processo, há momentos em que a crítica é necessária, e aqui ele nos diz como fazê-la. Seu ensinamento é tão simples, mas muito poderoso. Ao criticar alguém, o professor sempre espera ensinar. É isso. O professor nunca critica para reforçar seu argumento, para demonstrar sua argúcia ou para estabelecer sua própria superioridade. Ele só critica para ensinar. Se você, ao fazer uma crítica, não puder manter sua mente no ensinamento, não deve criticar. Quando sentir o impulso de criticar, pergunte-se, dois pontos, abre aspas, estou a ponto de ensinar alguma coisa? Estou livre de qualquer motivação que não seja o ensino? Fecha aspas. Você pode estar ensinando a pessoa que está criticando ou alguém que precisa aprender, e sempre deve estar se ensinando, aprendendo com suas ações. Mas, a menos que sua resposta seja um honesto e imediato, entre aspas, sim, a crítica é apenas para ensinar, controle sua língua. Naturalmente, toda essa discussão implica que a pessoa que recebe sua crítica deve estar aberta e receptiva a ela. Não menospreze isso. Não presuma que todos estão interessados em aprender com sua visão e seus comentários. Não assuma o papel de professor com todos que você conhece, e muito menos o papel de crítico. Isso se aplica, em especial, a seus colegas e chefes. Se você é supervisor ou gerente, seu papel consiste em criticar seus funcionários, caso isso os ajude a melhorar. Com os outros, porém, será prudente perguntar antes. Dois pontos. Abre aspas. Tenho algumas observações que podem ajudar você. Gostaria de receber um feedback? Fecha aspas. Se disserem que sim, pode criticá-los e ajudá-los a aprender. Se disserem que não, esqueça o assunto. Ser Buda no trabalho incentiva a responsabilidade pessoal dos outros. Não olhe para os erros dos outros, cometidos ou não. Veja aquilo que você mesmo fez ou não. Dhammapada 50. Um ensinamento ao qual o Buda sempre voltava é que somos responsáveis por nossa própria vida. Em toda situação, podemos escolher o papel de vítimas e culpar os outros, ou podemos assumir o problema e, com isso, a responsabilidade pela solução. O Buda é sábio ao enfatizar que somos impotentes para mudar os outros. Na verdade, só conseguimos mudar a nós mesmos com um esforço concentrado. Não é bom focalizar os defeitos e falhas dos outros quando não estamos em posição de fazer alguma coisa a respeito. Não vamos nos distrair. Para a maioria de nós, há muito trabalho a ser feito com relação a nós mesmos. É melhor varrer nosso próprio lado da rua e deixar os outros cuidarem do lado deles. Assumir a responsabilidade pessoal é a melhor maneira de servir de exemplo e de estimular os outros a fazerem o mesmo. Foi o que o Buda fez. Ele viveu a vida com plena responsabilidade e um dia viu-se completamente cercado por pessoas que queriam viver da mesma maneira. Se você vive com responsabilidade pessoal e os outros gostam dos resultados que você tem obtido, vão imitá-lo e também assumirão responsabilidades. Você vai influenciar os demais por meio de um processo de atração e osmose, e não por meio de repressão ou catequização. Como ajudar amigos e entes queridos a lidar com mudanças inesperadas? A conscientização precisa ser ativada. Após a visão, deve vir a ação. Do contrário, para que serve a visão? Devemos nos manter cônscios, dos verdadeiros problemas do mundo. Depois, com a conscientização, saberemos o que fazer e o que não fazer para ajudar. Thich Nhat Hanh, Peace is Every Step. 2. Compreender o processo de mudança é imensamente útil para as pessoas que passam por ele. Se sabemos que há 5 estágios previsíveis em nossa reação emocional e psicológica à mudança, conseguimos tolerar melhor a dor, sabendo que ela não vai durar para sempre. Quando acontece uma mudança significativa na vida, o primeiro estágio de nosso processo de reação é o choque, que abre espaço para a negação. Entre aspas, isso não está acontecendo, pensamos. Ou, entre aspas, isso não podia acontecer comigo. À medida que o choque se vai e saímos da fase de negação, o estágio seguinte é o da raiva, da frustração, da mágoa. Entre aspas, como deixaram isso acontecer? Reclamamos uns com os outros. Entre aspas, isso não é justo. Lamentamos. Entre aspas, odeio isso. Dizemos para alguém que ainda esteja disposto a ouvir. Depois que damos vazão à nossa raiva e à sensação de traição, nosso turvelinho esgota seu curso e entramos no terceiro estágio da mudança, a resignação. Nela, atingimos o fundo do poço emocional. Sentimos-nos fatigados, entregues a uma melancólica aceitação e talvez à depressão. É inútil resistir. A mudança lamentada é um fato consumado e não há nada que possamos fazer. Mas a mente não consegue ficar imóvel por muito tempo. Começamos a passar para o quarto estágio da mudança, 2. Exploração e experimentação. Entre aspas, bem, talvez eu deva experimentar isso, pensamos. Ou, entre aspas, será que consigo fazer isto funcionar? Ou então, entre aspas, talvez isso não seja tão ruim quanto eu imaginava. Com esses pequenos passos à frente, começamos a olhar para cima. Imaginamos a luz no fim do túnel. Quando nossa vista se ilumina, nossas visões também ganham vida. Fazemos experiências com passos hesitantes na nova realidade com que nos defrontamos. É como sair da caverna de Platão. Experimentamos algumas coisas. Algumas funcionam, outras não. Mas prosseguimos até chegarmos ao estágio final da mudança. 2. A revitalização. Ajustamo-nos àquilo que aconteceu e nos dedicamos a um novo futuro, a vida, algo que acabamos percebendo, por sinal, é boa. Esses 5 estágios são os mesmos para todos, mas cada indivíduo os percorre em seu próprio ritmo. Para ajudar as pessoas a passar por esse processo, precisamos respeitá-las enquanto avançam por esses estágios previsíveis da mudança. O que podemos fazer para ajudar? Comecemos pela compaixão. 2. Deixemos os outros sentirem essa dor. Isso é fundamental. Quando uma pessoa sofre, primeiro nos movemos para reconfortá-la. Testemunhamos e damos validade a seus sentimentos. Depois, extravasamos nossa compaixão no contexto da sabedoria. Dizemos que ela não está louca, que suas emoções são normais, corretas, e que ela pode esperar o processo que descrevemos antes. Sendo conscienciosos, saberemos como ajudar. Graças a nosso próprio trabalho, estamos preparados para ajudar os outros a fazerem o seu. Podemos fazer muito para ajudar nossos colegas, amigos e familiares no processo de mudança. Somos todos agentes de cura a feridos, e compartilhando nossa jornada pessoal através da dor da mudança, podemos ajudar os demais em sua jornada.